terres tan distantes. Oi, avoreu el santinho, que de terres tan distantes. O sal ventinho de pés a rezar, olha por nós, vem-nos abençoar. Vou ao santinho, vou-vos visitar. Fica com mais um pedido, faz que haja paz e amor. Fica com mais um pedido, faz que haja paz e amor. Ora, muito boa tarde a todos e a todas. Eu sou a Glória na Rádio Arco-Íris 96.2. Ora, sejam bem-vindos à minha emissão das 14 às 16. Aqui estou eu com a boa disposição e a boa música portuguesa para dar, alegrar um bocado a vossa tarde. Ora então, para quem está a tomar o seu café, um ótimo café. Para quem vai em viagem, uma ótima viagem. E para quem está a trabalhar, um ótimo trabalho na companhia da Rádio Arcanciel 96.2, Orleão. Ora então, vamos ficar assim já com os portugueses, a dança dos portugueses, para todos aqueles que estão já à escuta da minha emissão, ligados à antena da Rádio Arcanciel 96.2. Até já. Viva as Portugal, dá-se com pé direito. vivas Portugal. Dá-se com o pé direito, dá-se com o pé esquerdo. Vivas Portugal. muito bem, 14 horas e 12 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, eu à volta das 15 horas vou dar a minha receita. Estou entre um prato de comer e um doce. Até lá eu vou pensar e depois logo vai sair. Ora, estejam atentas, às 15 horas mais ou menos eu vou dar essa receita. Ora então, assim vamos ficar com o Bailinho da Madeira para o senhor Manuel Lourenço, que faz o seu programa das sextas-feiras e terças-feiras, das 9 ao meio-dia, que ele está na companhia da esposa, um bocadinho perto de mim. Ora então, para eles, um beijinho de boa tarde, fiquem bem, até já. Prepara-se, sacristia, que eu vou para lá. Pois tenho uma morena que me

20 folhas dizem morte, 13 dizem alegria. Desfolhei o mal me quer, num lindo jardim de Santarém. Mal me quer, bem me quer, muito longe está quem me quer bem. Mal me quer, bem me quer, muito longe está quem me quer bem. E muito bem. 14 horas e 28 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, vamos ficar com o nosso saudoso Claude François. É para todas o auditório e para todos os animadores e para todas as pessoas que estão à escuta da minha emissão, incluindo Manu de Arujo, para suas colegas de trabalho e para o seu patrão, que gosta muito de as nossas emissões, que passam aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, vamos ficar com o nosso saudoso Claude François, para todos vocês. Até já. Desculpem que há aqui um engano, mas ela vai vir, talvez, penso eu. Pronto, vamos ficar então com esta que está aqui no meu exposta para passar, e depois vou ver se encontro o Claude François. Até já. Muito bem, então vamos escutar o nosso saudoso Claude François. Até já. Toutes les femmes ont un sourire qui parle au cœur. Quelque chose qui ressemble à du bonheur. Certaines ont des prix de beauté et d'autres n'en auront jamais. Car la beauté de l'âme reste cachée. Toutes les femmes sont belles. Yeah. maman en dentelle ou en blue jeans, tout simplement. Qu'elles soient brunes, blondes, rousses, ou bien qu'elles aient des cheveux blancs, mon cœur leur chante à tout en même temps. Muito bem, ora então, são 14 horas e 35 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, vamos ficar aqui com 24 rosas, que é da parte do Sr. José Pereira, para sua esposa e para todas as senhoras que estão à escuta da Rádio Arcanciel, e para todos os animadores, e para todo o auditório, e para todas as senhoras, então, espalhadas pelos quatro cantos do mundo. Então, fiquem bem, até já. Eu, o último dos teus grandes amores. Eu, o louco por te dar no meu coração. sinto mal. Fui para o café, meti-me na cachaça. Já não dormi em casa, mandou-me dormir na praça. Essa mulher só ranha, ranha, ranha, por tudo e por nada. Essa mulher só ranha, ranha, ranha, nunca está calada. Essa mulher só ranha, ranha, ranha, por tudo e por nada. Essa mulher só ranha, ranha, ranha, nunca está calada. Manda agora é minha mulher. Eu digo-lhe que sim, mas não paro de beber. Essa mulher só ranha, ranha, ranha, por tudo e por nada. Essa mulher só ranha, ranha, ranha, nunca está calada. Essa mulher só ranha, ranha, ranha, por tudo e por nada. Essa mulher só ranha, ranha, ranha, nunca está calada. Nunca está calada. Essa mulher só ranha, ranha, ranha, por tudo e por nada. Essa mulher só ranha, ranha, ranha, nunca está calada. Ora, muito bem, 14 horas e 42 minutos, muito bem. Ora, então, vamos ficar aqui com o António Variações, O Corpo é que Paga, não é? Quando a cabeça não tem juízo, o corpo é que paga. E este vai ser a pedido do Sr. António Lourenço, para todos os seus colegas de trabalho, para a sua esposa, suas filhas e toda a sua família, que ele pede, então, para passar esta música. Então, vamos passar, espero que ele goste. E fiquem bem, até já. Thank you. distante da terra natal. No som do carro ouço as canções do Marante e choro de saudades do meu Portugal, da bela portuguesa e da transmontana. Espero chegar um agosto para regressar. Eu choro de alegria quando chegou a Viana e rezo a Nossa Senhora para me abençoar. Estou longe, mas um dia vou voltar e ficar na minha terra de uma vez. Um imigrante, trabalho e vivo distante da terra natal. No som do carro ouço as canções do Marante e choro de saudades do meu Portugal, da bela portuguesa e da transmontana. Espero chegar um agosto para regressar. Eu choro de alegria quando chego a Viana e rezo a Nossa Senhora para me abençoar. Estou longe, mas um dia vou voltar e ficar na minha terra de uma vez. Estou longe, mas um dia vou voltar. Tenho muito orgulho em ser português. Ora, muito bem, 14 horas e 49 minutos, aqui nos estúdios da Rádio Arcancel 96.2. Ora então, vamos ficar aqui com a desgarrada de Irmão Justino. É pedido o Sr. António de Souza, camionista de transportes internacionais, que pede para ele e para todos os camionistas que andam espalhados pelos quatro cantos do mundo e sempre que passa aqui ao nosso lado, ele liga sempre a antena da Rádio Arcanciel, que gosta muito das nossas boas músicas portuguesas. Ora então, vamos escutar Irmãos Justinos para todos que estão à escuta da emissão da Rádio Arcanciel 96.2. Até já. Com meu Muito bem, 14 horas e 58 minutos, como o tempo passa a correr. Ora então, tenho aqui uma dedicatória da parte do Sr. Martins. Sr. Martins, para Maria de Fátima, sua ex-mulher, que esteve de parabéns no sábado. Então ele quer que eu lhe passe a música dos parabéns com muita, que tenha muita saúde e muito amor pela sua vida fora, junto dos seus filhos e de quem merece ela gosta. Ora então, vamos ficar aqui com os três boêmios, os parabéns. Então, vamos escutar, até já. Ora, muito bem, parabéns, parabéns para todo mundo que tem feito anos, que este mês de setembro é um ano muito preenchido de aniversários. Muitas felicidades para todos que têm feito o seu aniversário. Ora, então, eu vou dar a minha receita. Então, vai ser, acho que vai ser um doce. vai ser biscoito da Teixeira, porque é um bolo muito saudável. Já tenho dado aqui. Mas nem sempre as mesmas pessoas estão, às vezes, à escuta, não é? Então, eu vou passar hoje outra vez a minha receita do biscoito da Teixeira. Muito bem. Ora, então, vamos pegar em meio quilo de farinha de trigo. E pomos numa terrina. E primeiro aquecemos o forno, pomos o forno a aquecer para estar quente quando a massa for lá para dentro. Então, pomos mais ou menos a 180, mais ou menos. E então, vamos pegar na terrina e pomos lá para dentro meio quilo de farinha de trigo, meio quilo de açúcar louro lá para dentro, dois ou três ovos, ao gosto de cada um. Pode pôr três, pode pôr dois, até pode pôr só um, não importa. Um bocadinho de fermento, uma colher das de comermos a sobremesa, não é? Colher de sobremesa de fermento. Uma raspa de limão. Uma colher das de sobremesa de canela. Uma de café. E tudo lá para dentro para mexer. Já lá estão os ovos, já lá está o açúcar. Já. E depois, então, de seguida, vamos um copo de água morna lá para dentro. Umas areinhas de sal. Pouquinha coisa. Atenção. Se não fica salgado, depois tem que beber muita champanhe, como é um doce. E pode... Pode não calhar bem. Pronto. Então, umas areinhas só de sal. E vai mexer aquilo tudo bem mexido até que fique muitas bolinhas na croa, mas pode ser com uma colher ou com um garfo, como vocês quiserem, ou com aquela batedeirinha de bater à mão, de bater as claras ou mexer qualquer coisa, pronto, mas nada de meter a barinha, eu não ponho a barinha, fica mais gostoso, mais saboroso. Então, depois de estar aquelas bolinhas todas na croa, então já está pronto para ir para a forma untada com manteiga. E depois leva ao forno mais ou menos meia hora, a 180 graus, e ele vai cozer. Mas, normalmente, depois pega num palhotinho, quando passar a meia hora, e vai picar no centro do bolo, a ver se sai. Se estiver úmido, ainda deixa estar mais um bocadinho. Se o palhito sair seco, então já está pronto. E está pronto o nosso biscoito da Teixeira. Então, uma boa saúde e uma boa continuação. E quando estiver a comer, tudo bom. Muita alegria, muita paz e muito amor. Sempre positivos. E vamos, então, ficar com a boa disposição e a boa música portuguesa. Então, até já. Ainda hoje me lembro, vivia só para mim. Olhando o teu retrato, senti-me sozinho, como criança perdida, procurando o seu caminho. Foi por ti, meu amor, foi por ti, que os meus olhos choraram. Foi por ti, meu amor, foi por ti, que os meus sonhos sonharam. Foi por ti, meu amor, foi por ti, que eu amei tanto e sofri. Foi por ti, meu amor, foi por ti, que os meus olhos se apaixonaram. Quando toco o telefone, corro logo a atender. Sempre que és tu, talvez me queiras ver. Mas depois fico tão triste, não eras tu a fim. final. Passa um dia, outro dia, e eu aguardo o teu sinal. Foi por ti, meu amor, foi por ti, que os meus olhos choraram. Foi por ti, meu amor, foi por ti, que os meus sonhos sonharam. Foi por ti, meu amor, foi por ti, que eu amei tanto e sofri. Foi por ti, meu amor, foi por ti, que os meus olhos se apaixonaram. Muito bem, ora então, são 15 horas e 9 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris 96.2. Ora então, vamos até ali aos lados do Porto, Portugal, Porto. Ora então, para o Sr. António Marques, que se encontra no alto mar, juntamente com os seus marinheiros. Ora então, da parte de sua namorada, aqui vai... Marlene Machu, Santa Maria de la Mer. Uma continuação e tudo de bom e até já. Vamos então escutar. La statue regarde la mer qui vagabonde sous le bleu d'un ciel sans hiver au bout du monde. Et la mère qui porte l'enfant a le cœur tendre aux prières des paysans qui lui demandent. Plein de pluie sur nos plaines, statue à des amoureux plein de promesses. Et parfois je la prie des yeux quand tu me blesses. Et la mère qui porte l'enfant n'a qu'une histoire, et c'est celle de tous ces gens. Que j'aime.

Sergio Rossi, Fat Rob, Mr. Masshole. Here we go. No teu jeito de menina, no teu corpo de mulher, qualquer homem como eu fica submisso. Esse olhar que me domina, o teu dom de enlouquecer, são o inferno que há no céu dos meus sentidos. Quero e não quero, eu fujo, venero, mas vivo por um, dois, três. Um, dois, três. Quero e não nego, sou força, sou medo, por isso te digo apenas não. Cuidado. Ora então, 15 horas e 27 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2 Orleans. Ora então, vamos ficar aqui com o folclore a pedido do Sr. Manuel Pinheiro, que ele gosta muito de folclores, para sua esposa, seus filhos, seus netos e para todas as pessoas amigas espalhadas pelos quatro cantos do mundo. Ele encontram-se neste momento em Portugal, mas que está à escuta da minha emissão. O meu muito obrigado e uma boa continuação, duas boas estadias aí para Portugal. Muito bem. Ora então, vamos então ficar com o folclore. Até já. 96.2. La FM en couleur. Tens alguém apaixonado que está sempre do teu lado e tu não imaginas quem é. Esse alguém está a sofrer, vive a chorar e a viver pelo teu amor. Toda a gente já percebeu que te ama e só tu não vês. Ele é o melhor amigo teu, será que ainda é preciso te dizer? Esse homem sou eu, sou eu, sou eu, que dá a vida para te ter. A solidão doeu, doeu, doeu, já não consigo esconder. Esse homem sou eu, sou eu, sou eu, que faz tudo o que quiseres. Posso até ser amigo teu, mas só te vejo como mulher. A gente já percebeu que te ama e só tu não vês. Ele é o melhor amigo teu, será que ainda é preciso te dizer? Esse homem sou eu, sou eu, sou eu, que dá a vida para te ter. A solidão doeu, doeu, doeu, já não consigo esconder. Esse homem sou eu, sou eu, sou eu, faz tudo o que quiseres. Posso até ser amigo teu, mas só te vejo como mulher. Esse homem sou eu, sou eu, sou eu, que dá a vida para te ter. A solidão doeu, doeu, doeu, já não consigo esconder. Esse homem sou eu, sou eu, sou eu, que faz tudo o que quiseres. Posso até ser amigo teu, mas só te vejo como mulher. Posso até ser amigo teu, mas só te vejo como mulher. Ora, muito bem, 15 horas e 35 minutos. Muito bem. Ora, então, vamos ficar aqui com o nosso Marco Paulo, Anitta. Esta música vai ser da minha parte para todo o auditório, para todos os animadores e para Rui de Brito, pai da Anitta, e para a mãe, Sandrine de Brito, e para a minha neta, Anitta. Então esta música vai ser para ela com muito gosto, muito amor e muito carinho. Um beijinho, minha Pompé. Até já. Verdade e ilusão, primavera, canção, Anitta, Anitta. Todo ri quando fala de si, mal ou bem. É linda de blue jeans e blusão de satim, Anitta, Anitta. Doce tormento de cabelos ao vento, mais livre que ninguém. Tanto a Anitta, Anitta, doce tormento de cabelos ao vento, mais livre que ninguém. A gente tem de olhar, Anitta, Anitta. Dá gosto ver sorriso a condizer também. De copo na olhar que espera por alguém. Tanto aprendeu nos livros que já leu e até na própria vida. Faz amizades, não escolhe idades, mas anda sempre só. Oh, oh, oh, oh. É linda de blue jeans e blusão de cetim. Ao vento, mais livre que ninguém. Não namoros, não tem. Perde o tempo a estudar. Tanto lhe querem bem. Tem mais em que pensar. Lai, lai, lai, lai, lai, lai. Lai, lai, lai, lai, lai, lai. Eu estou onde ela está, eu estou onde ela está. Somos dois apaixonados. Como é que nasce o boato? Eu gostava de saber. Dizerem o que não sabem, dizerem o que não sabem. Não devia acontecer. Quem foi que disse? Quem foi que disse? Esse boato que anda para aí assim. Quem foi que disse? Quem foi que disse? Que a minha Alice agora fugiu de mim. Não é verdade, não é verdade. Esse boato só pode ser por maldade. Não é verdade, não é verdade. Esse boato só pode ser por maldade. A minha prova de amor é este amor tão sincero. Dizes que gostas de mim, dizes que gostas de mim. Eu digo quanto te quero. Não vamos perder o tempo a pensar quem nos quer mal. Esse tempo é para nós, esse tempo é para nós. Amar-te é o principal. Quem foi que disse? Quem foi que disse? Esse boato que anda por aí assim. Quem foi que disse? Quem foi que disse? Que a minha Alice agora fugiu de mim. Não é verdade, não é verdade. Esse boato só pode ser por maldade. Não é verdade, não é verdade. Esse boato só pode ser por maldade. A minha prova de amor é este amor tão sincero. Dizes que gostas de mim, dizes que gostas de mim. Eu digo quanto te quero. Não vamos perder o tempo a pensar quem nos quer mal. Esse tempo é para nós, esse tempo é para nós. Amar-te é o principal. Quem foi que disse? Quem foi que disse? Esse boato que anda por aí assim. Quem foi que disse? Quem foi que disse que a minha Alice agora fugiu de mim? Não é verdade, não é verdade. Esse boato só pode ser por maldade. Não é verdade, não é verdade. Esse boato só pode ser por maldade. Muito bem, 15 horas e 42 minutos aqui nos estudos da Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, vamos ficar com a linda música Português Imigrante. Esta é da minha parte para todo o auditório, para todos os animadores e para todos os portugueses espalhados pelos quatro cantos do mundo que estão à escuta da minha emissão A Música da Glória. Ora então, fiquem bem, até já. amor. Eu digo sim senhor, aí é top. Quando passas dos limites, eu digo stop. Ai amor, quando te esticas, eu digo stop. Quando vejo que o teu amor, eu digo stop. Mas se for com muito amor, eu digo sim senhor. De um malhão, cantei a chula do Minho. O rio faz um malhão, cantei a chula do Minho. É assim que arrebenta a festa e nunca. Arc-en-ciel, 96.2 FM, la FM en couleur. É assim que arrebenta a festa e nunca canta sozinho. É assim que arrebenta a festa e nunca canta sozinho. Já cantei mulher bonita, também cantei mulher feia. Já cantei mulher bonita, também cantei mulher feia. Mulher baixinha faz fita, a mulher alta tonteia. Mulher baixinha faz fita, a mulher alta tonteia. É assim que se arrebenta a festa, a mulher é que se andeia. É assim que se arrebenta a festa, a mulher. É assim que se arrebenta a festa, a mulher é que se odeia. É assim que se arrebenta a festa, a mulher é que se odeia. Já brindei com vinho verde e com vinho da Madeira. Não perco um copo de tinto, um porto e bagaceira. Não perco um copo de tinto, um porto e bagaceira. É assim que se arrebenta a festa e aumenta a fogueira. É assim que se arrebenta a festa e aumenta a fogueira. É assim que se arrebenta a festa e aumenta. Se arrebenta a festa e aumenta a fogueira. Mandai a sardinha assada para este pobre ladrão. Mandai a sardinha assada para este pobre ladrão. E a mulher já está lançada e o vinho já está na mão. Que a mulher já está lançada e o vinho já está na mão. É assim que se arrebenta a festa. De apertar, vou ter que arranjar um jeito de contigo ir dançar. Vou te agarrar a cintura, vais fazer o que eu disser. Quero ver tudo a dançar, quero ver tudo a pular, quero ver tudo a imitar aquilo que eu fizer. Eu, vai acima e vai abaixo. Eu, olha bem como é que eu. vacina, agora no coração. Rebola a cintura, tu és fogo, eu sou paixão. Dançar, é a dança do eu, quero ouvir tudo a cantar. Vou-te agarrar a cintura, vais fazer o que eu disser. Quero ver tudo a dançar, quero ver tudo a pular, quero ver tudo a imitar aquilo que eu fizer. Eu, eu, vai acima e vai abaixo. Palma da mão, roda com um pé no chão. Eu, eu, vai acima e vai abaixo. Eu, eu, olha bem como é que eu faço. Põe a mão na cabecinha, agora no coração. Rebola a cintura, tu és fogo, eu sou paixão. Muito bem, espero que tenha sido, assim cheguei ao fim da minha missão, espero que tenha sido do vosso agrado. Comigo foi um grande prazer estar aqui na vossa companhia e o meu bem-aja a todos aqueles que estiveram na companhia da Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, vamos ficar aqui mais uns segundos com a nossa grandiosa, saudosa Amália Rodrigues, cheira a Lisboa. Então, até já. Das vielas mais escondidas, cheira a iscas com alas e a vinho. Um cravo numa água furtada, cheira bem, cheira a Lisboa. Uma rosa a florir na tapada, cheira bem, cheira a Lisboa. A fregata que se ergue na proa, a varina que tem em passar, cheiram bem. Madura quando é verão, nos lábios tem cheiro de um sorriso, manjerico tem cheiro de cantina, e os rapazes perdem o juízo quando lhes dá cheiro a raparigas. Um cravo numa água furtada, cheira bem, cheira a Lisboa. Uma rosa a florir na tapada, cheira bem, cheira a Lisboa. Que se ergue na proa, a varina que tem em passar, cheiram bem porque são de Lisboa. Lisboa tem Muito bem, e assim cheguei ao fim da minha missão. Ora, uma continuação de uma boa tarde e um bom fim de semana, cheio de paz e de amor e de carinho, sempre junto daquelas pessoas que vocês mais amem. Ora, e assim me despeço com e fiquem com a RTP Internacional para saber sempre as notícias do nosso Portugal, nosso país. Ora então, até para a semana, se Deus quiser. Fiquem com Deus e um beijinho da minha parte de saúde. Está a chegar a Westminster o corpo da Rainha Isabel II. Milhares de pessoas assistem ao cortejo fúnebre que